A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. Vamos ler o capítulo 11 do livro de Reis, segundo Reis. Tem primeiro Reis e segundo Reis. Primeiro nós já lemos e agora estamos lendo o segundo livro de Reis. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. É um texto, de novo, que trabalha com os fatores históricos, os elementos históricos que antecedem a queda do Reino do Norte. Pastor, que reino do norte é esse? Se vocês começou a ouvir há poucos dias. Nós estamos falando do reino do norte de Israel. Israel começa com o chamado Abraão, depois vem seu filho Isaque, seu filho Jacó, que passa a se chamar Israel. Desce para o Egito, desce em 73 pessoas, depois vão morar no Egito. Enquanto José está vivo, eles são livres, mas passado um tempo, com a multiplicação dos israelitas, eles se tornam uma nação numerosa, mas ainda a gente não pode chamar de nação porque não havia nem território, território já comprado por Abraão e por Jacó. Nos livros anteriores, você vai ver, não havia constituição ou lei, não havia esses elementos. Quando o povo de Israel sai do Egito, da escravatura egípcia, no deserto, o povo, a nação hebraica começa a se constituir. O primeiro elemento, então, é o ajuntamento desse povo todo que estava no Egito. Um outro elemento é a libertação do Egito. Um outro elemento, depois, é a constituição, vamos dizer assim, a lei, também chamada de Torá. Outro elemento muito simbólico é a fé no Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, e isso é representado no culto que era feito ao Senhor. Muitas festas, muitos elementos importantes para esse culto, e um símbolo importante era a arca, o tabernáculo do Senhor, a constituição dos levitas como sacerdotes, e dentro do tabernáculo, uma tenda, havia a arca da aliança com a vara de Arão, a Torá, a lei, em tábuas, e também o maná que desce do céu. O próximo elemento é quando eles chegam à Terra Prometida, e chegando à Terra Prometida, do todo o território de Canaã, eles então vão, no período de Josué, ainda conquistar esse território que, por direito, era deles, porque esse território tinham sido comprados, só você olhar o texto bíblico. E chegam em Canaã, e só que não era chegar e dizer: olha, Abraão comprou, ou Davi comprou. Agora já povos do deserto tinham constituído cidades ali, civilizações, até pequenas civilizações ali naquele território. Bom, foi necessário a conquista. E depois Israel vai ter anciãos que vão representar o Senhor no início da teocracia. Os juízes também vão representar a liderança. E até que Israel toma a decisão de estabelecer a monarquia, Deus já tinha previsto isso, mas ele não desejava que o primeiro rei fosse instituído no, naquele momento em que Saul foi estabelecido. De qualquer maneira, o que aconteceu é que Saul, por pressão de anciãos, Saul foi elevado ao reinado. Depois de Saul, o rei Davi, o símbolo da nação israelita até hoje, a estrela de Davi está na sua bandeira, e depois Salomão. Vou repetir, no reinado tríplice, Saul, que acaba mal o seu reinado, cometendo atos abomináveis, consultando os mortos. Saul, depois Davi, um homem segundo o coração de Deus, ainda que tenha pecado, Deus o perdoou. E Salomão. Após a morte de Salomão, que tem três livros da Bíblia escritos por ele, é equivocado dizer que o erro de Salomão, com os impostos e até com as ações geopolíticas, com as concubinas e esposas, tenha sido rejeitado por Deus. Não, tanto não foi que nós temos três livros da Bíblia escritos por Salomão: Eclesiastes, muito conhecido, Provérbios de Salomão, muito conhecido, e também Cantares de Salomão, revelando ou retratando a relação de Deus com Israel, e é claro, isso em forma poética, na maneira de expressar o amor entre Salomão e a sua amada. Então, há uma representação aqui. Salomão e sua mulher, a mulher amada, representando Deus e o povo amado. Após a morte de Salomão, os descendentes de Salomão, infelizmente, vão sucumbir diante de outros deuses, de outras divindades, e o povo de Israel vai se fragmentar. O fruto dessa fragmentação é a divisão entre norte e sul. Norte e sul. Até que nós podemos categorizar e dizer reino do norte e reino do sul para falar dos israelitas. Nós estamos aqui falando dos fatores que conduziram o reino do norte, onde havia 10 tribos, 9 tribos e meia, para ser preciso, e o reino do sul fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, mais metade de Manassés, 2 e meia. Então, com 9 e meia, isso vai completar as 12 tribos de Israel. O reino do sul também vai cair, mas primeiro cai o reino do norte, e o que nós estamos fazendo é a leitura. Amanhã eu não vou repetir todo esse resumo acerca de como aconteceu desde Abraão. O importante para nós é hoje aqui verificar elementos que antecederam a queda do Reino do Norte. Mas também é importante destacar, ainda mais até hoje, que não é uma questão recente, Israel com Gaza, Israel, Irã, que era o antigo Império Persa, agora com adoração a Alá e os muçulmanos, é importante para nós dizermos que esse conflito é um conflito muito antigo. Você pode pôr 4.000 anos tranquilo. E, infelizmente, nesses 4.000 anos, a maioria desses povos são parentes, que vêm lá da descendência de Abraão, que eu disse a vocês, e até antes, descendentes de Noé, que vão constituir ali esse povo do Oriente Médio, e há uma disputa por território, há uma disputa geopolítica e também uma disputa acerca de questão teológica, porque o povo de Israel, tirando esses momentos de queda, adora o Deus único, Deus eterno, Criador do céu e da terra, na linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Israel, e o povo ao redor, todo o povo ao redor, com os seus ascendentes, os seus afluentes, constitui um rio caudaloso. E esse rio caudaloso é formado por nações árabes e outras que depois desceram do sul da Europa, outros subiram do norte da África e estão morando nesse lugar. Então é geopolítica a questão e teológica. Nós vemos a matança, é claro que somos contra essa matança desenfreada. Hoje em dia, ainda, nos entristece, entristece mais ainda o coração de Deus, ainda que você tenha visto ou ouvido que em alguns momentos o próprio Deus estabelece, primeiro pelo pecado da humanidade, ele estabelece o seu juízo, e depois, para a continuidade da linhagem de Davi, que vai chegar em Jesus, o Messias, ele estabelece, quando os povos queriam ir contra Israel, que usando o seu poder, que anjos ajudassem e mensageiros dele, profetas dele, dissessem a todos: Deus é único, Deus eterno, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e quem está ocupando um lugar ou tentando exterminar o povo de Israel, como hoje o Hamas diz que queria exterminar o povo de Israel, e há correntes que querem exterminar o povo de Israel no Oriente Médio, não são todos, mas alguns, deem ocasião para que aconteça a mortandade e Deus, mesmo com dor no seu coração, para estabelecer a sua vontade, não permite que esses povos, destruam Israel. Mas, pelo contrário, ele ainda dá vitória a Israel. Israel não ficou sem juízo e sem castigo de Deus. Eu vou dar só um exemplo. Depois do ano 70, já na era cristã, o povo de Israel ficou quase 2.000 anos. Ficou praticamente 2.000 anos. Do ano 70, eles são expulsos pelos romanos. E só vão voltar agora no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. 2.000 anos fora de casa, sem nenhum território, sem nenhum lugar, um espaço. Não são coitadinhos, nada disso. isso tudo faz parte do juízo de Deus. Só que, mesmo sabendo que eles não são coitadinhos, pobrezinhos, não é isso que eu estou querendo dizer, Deus sempre teve uma aliança com Abraão e ele jamais vai esquecer essa aliança, e por isso dessa aliança surge o Messias, Jesus, e nós vamos ficar do lado de Jesus, judeu. Nós temos um lado. É importante que as pessoas tenham um lado. O que me dá dó é ver na mídia as pessoas falando da posse de Israel em relação a Gaza, por exemplo, como se Gaza fosse feita de gente boazinha, e eles não ressaltam que todo o tempo eles ficam soltando, usando armas para ferir Israel e afrontando frontalmente, construindo uma mesquita num lugar sagrado para Israel, sobre um lugar sagrado de Israel. Ninguém fala muito disso, ou não fala nada disso, como se essa luta, essa disputa, fosse uma disputa contemporânea. Não, isso tem 4.000 anos, tem história e tem teologia atrás. Se você não estiver atento, você vai ser conduzido por essa mídia desinformada mesmo, historicamente mal preparada, e que ou pode cometer erros a favor de um lado ou de outro lado, mas sem a devida análise, dessa questão. Como ela tem que ser analisada? Ela tem que ser analisada num contexto de 4.000 anos, de uma parentela dos povos semitas e da necessidade de Israel ter um pequeno território para morar, e as nações, as outras nações, também têm que ter o seu lugar para morar. Isso precisa ser estabelecido. Muito bem, então hoje eu voltei para que você não fique só levantando a bandeira de Israel também, porque é cristão, como se eles fossem bonzinhos. Não, tanto não que nós estamos lendo um capítulo onde o juízo de Deus está pesando a mão sobre Israel, e todo o exílio e todo o castigo que Deus estabeleceu sobre eles. E também não levante a bandeira contra Israel sem avaliar que ninguém está fazendo tentativa de eliminar a etnia. Eles não são bobos, tontos, para tentar fazer isso, porque as nações árabes se multiplicaram de origem árabe, e outras nações de origem semita tomaram um número, são, né, tem um número populacional absurdo, gigantesco. Então eles não são tontos o suficiente para fazer isso. O conflito com o Irã é porque o Irã estava servindo com poderio militar para grupos como Hamas, como Hezbollah, e Israel se faz hoje protegido com os Estados Unidos. Nós, cristãos, não ficamos levantando a bandeira de Israel, sabendo que até a volta de Jesus eles ainda vão estar até a metade de um determinado tempo, 7 anos, eles vão ficar contra o rei Jesus, dizendo que ele não é o Messias, e vão perseguir muita gente, e as outras nações vão perseguir Israel. Então, nós não levantamos bandeira nem de um lado nem de outro, nós levantamos a bandeira do reino de Deus. Essa sim, tá bom? Então, isso é importante. Vocês sabem que eu uso para leitura, é sempre importante você, jovem, que faz uma leitura, ou você, jovem, que começa a escrever, não esqueça que você tem que dar crédito. O que é isso, pastor? Quando você usa a leitura de um livro, você tem que dizer qual é o autor desse livro, para não parecer que é seu. Então, vocês sabem que eu estou usando a BKJA, que é uma tradução latina, né, de Jerônimo. E então, eu estou usando e uso, às vezes, no comentário, ou todas as vezes, eu sempre leio esse comentário, ainda que não use completamente, o rodapé da BKJA, que é muito bom em termos de elementos históricos, linguísticos e outros fatores, tá bom? Não é a melhor tradução para o português. Isso é importante você ter outras Bíblias, principalmente a Almeida, a última versão da Almeida é a que é mais fiel aos melhores documentos. Não é a melhor tradução para o português, então use a Almeida na sua última versão, estou falando no ano de 25, então essa pergunte com a versão atualizada, última versão, essa é a melhor, usou os melhores documentos, mas eu uso a versão latina de São Jerônimo, que depois foi traduzida para o inglês e para outras nações. Ok. Tendo isso em vista, vamos fazer só a leitura do que aconteceu como preâmbulo da extinção do Reino do Norte. Mas eu encerro com o rodapé, então, dizendo: a vingança humana é sempre injusta e exagerada. Por exemplo, agora, entraram lá em outubro, entraram em Israel, Hamas entrou em Israel e matou e cometeu atos de barbárie, de atos incríveis, de maldade. Eles também tinham verdadeiros buracos, ratoeiras por todo o seu território. Em vez de investir em desenvolvimento, investiram em elementos para poder esconder os terroristas e atacar Israel. E a resposta, a vingança de Israel, é muito maior em termos de morte e de destruição do que eles sofreram. Então, a vingança humana é sempre injusta e exagerada. Nesse capítulo, agora indo para o capítulo 11, Atalia, filha de Acabe, um rei fraco de Israel, casara-se com Jeorão, rei de Judá, reino do sul. E o rei Acasias era o herdeiro assassinado por Jeú, que nós lemos. Já nessa época, a família real em Judá tinha sido reduzida a um mero remanescente, ou seja, pouquíssimas pessoas. Jeorão, marido falecido de Atalia e pai de Acasias, tinha mandado matar todos os seus irmãos quando sucedeu ao pai Josafá no trono. já o mataram mais de 42 membros da família real de Judá, incluindo alguns dos filhos de Jeorão. E os irmãos de Acasias já tinham sido assassinados por árabes saqueadores. Atalia objetivou exterminar os filhos e os netos de Acasias, que morreram ainda muito jovem, aos 22 anos de idade. Essa tentativa de destruir completamente a casa de Davi, atenção, essa tentativa de destruir completamente a casa de Davi era, na realidade, um ataque contra o plano divino da redenção. Aqui nós tomamos posição, porque isso nos diz respeito. O ataque contra o plano divino da redenção que preparava a chegada do Messias prometido, conforme a reafirmação da aliança com Davi. Tá bem? Ouçamos só a leitura, então, o rei Joás fugindo da mãe de Acasias. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Olha só a matança, não é de agora. Mas Jeoseba, o Jeosebá, filho do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia, junto com sua arma, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Agora vamos falar de Joás ungido, rei de Judá, reino do sul. Contudo, no sétimo ano, o sacerdote Joiada convocou a sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 mercenários, carios e os oficiais da guarda e os levou consigo para o templo do Senhor, o nosso Senhor. Ele firmou com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor e depois apresentou-lhes o filho do rei. Em seguida, deu-lhes essa ordem: fareis o seguinte, quando entrares para o serviço no Shabat ou sábado, um terço de vós fará guarda no palácio real, outro terço ficará na porta sur e outro terço atrás da guarda. Assim fareis a vigilância do templo por turnos. Só para lembrar você, o templo foi destruído já e hoje há uma mesquita em cima do templo. Os dois grupos que deixarem o serviço no sábado deverão ficar de guarda no templo para zelar pelo rei. Deveis guardar o rei Joás com vossas espadas em punho. Matai todo que se aproximar de vossas fileiras. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões, líderes dos batalhões de 100, fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo à presença do sacerdote Joiada. Então o próprio sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em torno do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa, e lhe entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho, e imediatamente eles o proclamaram rei, o ungiram, e todo o povo celebrava com palmas e brados de Viva o Rei! Isso lá em Judá, tá bem? no Reino do Sul. Agora, a morte de Atalia, do versículo 13 a 16. Ouvindo Atalia o alarido da guarda e do povo, veio para onde se encontrava, na casa do Senhor. Observou, e eis que o rei, de pé sobre o estrado, junto à coluna, segundo a tradição, os capitães e os trombeteiros próximos ao rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém seguir, matai-o à espada, porquanto o sacerdote determinara: ela não será morta na casa de Yahvé. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio e lá executaram. Finalmente, no capítulo, a aliança de Joiada. Joiada celebrou entre o Senhor e o rei e o povo uma aliança por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e outra aliança entre o rei e o povo. Novamente, a renovação da aliança. Só que eles renovaram a aliança mil vezes, irmãos. Milhares de vezes. Renovava a aliança e depois quebrava tudo que renovaram. Assim como as igrejas hoje fazem voto a Deus, os líderes falam da aliança, da renovação da aliança, mas agem por completo ou pela metade, agem contrariamente à vontade do Senhor. Então não adianta ficar fazendo aliança se você tem uma atitude contrária a Deus e depois pede a bênção de Deus. Não vai ter bênção nenhuma, né? Então, todo o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente aos altares. Em seguida, o sacerdote Joiada destacou guardas para o templo do Senhor, convocou os capitães dos cários e os da guarda e todo o povo da região em cortejo. Aclamaram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se sobremaneira todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz logo que mataram Atalia, a espada, próximo à casa do rei. Joás tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. Quero reafirmar só uma coisa: não adianta ficar fazendo renovação não adianta ficar fazendo renovação da aliança. Hoje eu falei com alguém e dizia que a atitude tem que ser compatível com aquilo que você canta, ou prega, ou vive. Sua vida tem que ser compatível com a aliança que você tem com Deus. Se a atitude não é compatível, se cada pastor, se cada líder não tem uma atitude compatível, esquece. Você não vai ter bênção de Deus nem 1 ano, nem 10 anos, nem 100 anos. Você pode ter aumento de membros. Agora, aumento de membros não é, para Deus, garantia de nada. Deus deseja verdadeiros adoradores. Não adianta ter um número de membros X se você não está agindo de modo compatível com a aliança. Irmãos, que Deus abençoe vocês, reforço isso, reforço esse histórico e também aviso a vocês que nós passamos dos 400 mil. E Até o final dessa semana, nós vamos compartilhar o relatório para que você que ora permaneça orando, porque atravessar os 400 mil pode ser bênção se as pessoas estiverem se convertendo, se os convertidos estiverem se santificando, se os santificados estiverem caminhando para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o vínculo da perfeição. Aí sim, mas se não for assim, não resolve. Mas para você que está orando por esse trabalho devocional, você que incentiva esse trabalho devocional, divulga para outras pessoas, você, são pouquíssimos, não há 10. Mas que é fiel em contribuir com essa liderança, até porque nós falamos, eu falei a última vez, há um mês e meio, mais ou menos, vai quase 2 meses. Se você é um dos, só usando a expressão arredondada, 10 que contribuem, continuem contribuindo nessa expectativa de que as pessoas conheçam a Bíblia, se convertam, se santifiquem e caminhem em direção à perfeição do amor. Caminhem, porque nós vamos chegar só à plena glorificação no dia da vitória final. Que Deus nos abençoe e até o final de semana. Eu apresento esse relatório para vocês, tá bom? Com alegria, mas com os pés no chão, sabendo que o que importa é isso que nós mencionamos agora. Que Deus nos abençoe e que nós não sejamos como o Reino do Norte e não venhamos a cair, tá bom? Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a motivação, a inspiração, a verdade que o Espírito Santo nos conduz, sendo Jesus o caminho, verdade e vida, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja hoje e eternamente. Amém.